Vamos, vamos, bom dia. É, é três, vamos, três. É 313, pronto pra cópia? Pronto. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola 10, curva direita, saída da El, transição Leda após o Abride, via Pedro 16, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme Ota. Controle Salvador, Pere 120, decimal 8, transponda 5426. Autorizado para Guarulhos, 340, conforme decola pistola 0, curva direita, saída da El, transição Leda, Abride, após Belo Horizonte, para botar Azul, Trivia, conforme plano. 1208-5426, o transporte. Xalé 63, 13, o contagiamento está correto, estão prontos para o chiveque de funcionamento. Chamarei. 5-7, está autorizado, chama um pronto táxi. aeroporto Salvador, assinando 6313, lá na remota 41, pushback assinamento. Sonar 6313, você vai confirmar parte 1 no posto 3? Parte 3, beleza, só vou confirmar que a remota tem 4.4.4. Gente, se correr com o solo, me chama para um tutec, funciona 6313 no parte 3. Está autorizado? Não entendi isso, né? Afirmo, está autorizado. Tá, gente, reporta o tutec 6313. Sim, 157, sou autorizado a táxi, via parte 1, táxi Índia. Você espera no 0, tô aí, 1895, ajuste altímetro, 10 no 3. Índia, ponto, ponto, espera. Repeat 5557, bom dia, linha da cola, pistão no 0, Saturno 40 graus, 069. Estão 3601, estou autorizado Congonhas, a nível de voo 360, decola 1-0, curva direita, saída da El, transição lenta, após o Abrid, via Piso Luna 6. Após Belo Horizonte, após Tri, via após conforme nota. Controle Salvador, pele 1-2-0, decimal 8, transponda 5436. Então, 3601 no cotejamento correto, vamos pronto para o chip de acionamento. E 5557, decodou 35, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado, senhora. Tenha um bom dia. Bom dia. Taxa Xanã 6313, está com 1-1-7, 5 horas e meia no lugar Leão. 0613, está autorizado a táxi, pet 1, táxi Índia, ponte 010, torre 1895, ajuste 0013. 13, autorizado o táxi, pátio via Índia, após a ponte 0895, 6303. Salvador, bom dia, China 63, 13, ponto cidadão no zero, está pronto para decolagem. China 63, 13, bom dia, linha decola opção no zero, vento 150 graus, 049. Acidente a linha decola da 10, China 63, 13. Prossiga, Alfa Yankee Golf. Gente, Alfa Yankee Golf me reporta a terra. Controla o TAN 3601, no pronto traçado, 162 a bordo, 3 horas e 48, alternando galeão. TAN 3601, eu estou autorizado o TAN via Índia, vou esperar no 0, torre 1895, ajuste no 0, 13. 1013, liga o TAN, ponto de espera, chama a SUV, 118, decimal 9, 3601. Torre, o TAN 3601, não pode esperar o 0 pronto. TAN 3601, linha decola, pistão no 0, 21, 40 graus, 059. A linha decola, pistão no 0, 3601. Torre 3601. 3601, decola 55, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, grato, bom dia. Alfa e Alfa.